no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Fotografia é arte, criatividade, comunicação e um espaço para grande aprendizado. Pensando nisso, a equipe da Central de Produção Audiovisual do Curso de Jornalismo da UFOP desenvolveu o projeto Poéticas da Luz, Semana de Fotografia da UFOP. O evento surgiu como uma ideia do técnico do Laboratório de Produção Audiovisual Anderson Medeiros e do professor do curso de jornalismo Adriano Medeiros. A primeira edição da Semana de Fotografia foi realizada entre os dias 10 e 15 de novembro de 2014. Houve palestras, workshops e exposição de fotografias. Convidados da região de Mariana e de outros estados estiveram presentes nesta edição de estreia. A técnica do Laboratório de Audiovisual Monique Campos integrou a equipe de organização do evento. Ela fala um pouco sobre o alcance da Semana de Fotografia na universidade. Foi bem voltado para a comunidade acadêmica, bem voltado para o jornalismo. Claro que outros cursos participaram, essa também era a nossa meta, dialogar com os outros cursos que também têm um interesse grande em fotografia, por exemplo, artes, arquitetura, biologia, geologia. Todos eles têm um trabalho bem específico e bem forte com a fotografia. Nós conseguimos aproximar com o evento desses outros cursos. Em 2015, a organização do evento decidiu ampliar os horizontes, desenvolver uma programação mais abrangente e ultrapassar os limites da universidade. Na segunda edição, a Semana de Fotografia da UFOP tornou-se um projeto de extensão e aconteceu entre os dias 28 e 31 de outubro de 2015. Além de um número maior de palestras e exposições, também aconteceram passeios fotográficos, um bate-papo com fotógrafos da região e duas oficinas com crianças de escolas municipais de Mariana. O projeto promoveu nesta segunda edição um diálogo maior com a comunidade. Monique foi a coordenadora da Semana de Fotografia enquanto projeto de extensão. Ela conta como foi o encerramento da programação em 2015. A gente fechou a programação no jardim, teve uma apresentação musical, o pessoal se reuniu lá no jardim, dançou bastante, a gente amarrou um tecido branco nas árvores e nós projetamos as fotografias de todos os participantes das oficinas, então todo mundo teve uma quantia de fotografias ali projetadas, divulgadas no final das oficinas e dos workshops também. Você pode conferir todo o registro das duas edições do Poéticas da Luz no Facebook. Basta digitar Semana de Fotografia da UFOP na barra de pesquisa e acessar a página do evento. Você vai encontrar várias fotos, vídeos e outras informações sobre a cobertura do projeto em 2014 e em 2015. Quem participou do evento teve a oportunidade de aprender um pouco mais sobre fotografia e ainda pôde conhecer e criar várias formas de expressão da identidade local. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.